Capítulo 28. Salmo de Davi. A ti eu clamo, ó Senhor, minha rocha. Não feches teus ouvidos para mim. Pois se permaneceres calado, será melhor que eu desista e morra. Ouve minha súplica por misericórdia. Quando eu clamar por socorro, quando levantar as mãos para o teu santuário, não me arrastes com os perversos, com os que praticam o mal, que dirigem palavras amigáveis ao próximo, enquanto tramam maldades no coração. Dá o castigo pelo que fizeram, segundo a medida de sua perversidade. Retribui-lhes por seus atos, e faz que recebam o que merecem. Eles não se importam com as obras do Senhor, nem com o que suas mãos criaram. Por isso ele os derrubará, e nunca mais voltarão a se erguer. Louvado seja o Senhor, pois ouviu meu clamor por misericórdia. O Senhor é minha força e meu escudo. Confio nele de todo o coração. Ele me ajuda e meu coração se enche de alegria. Por isso lhe dou graças com meus cânticos. O Senhor é a força de seu povo, fortaleza segura para seu ungido. Salva o teu povo. Abençoa os que pertencem a ti. Conduze-os como pastor e leva-os em teus braços para sempre.